aquele monge vivia de espreitar os moradores do lugar. Queria sempre pegar alguém no erro. Vivia à espreita. E quando encontrava alguém em pecado, criticava duramente. E de frente para sua capela, morava uma prostituta. E aquele monge passou a controlar quantos homens entravam na casa daquela prostituta. Até que um dia, indignado, ele foi até ali e bateu na porta da sua casa. Abra, mulher! Abra! E a prostituta veio e abriu a porta. E o padre disse: que vida deslavada que você leva! Você vai queimar no fogo do inferno, mulher! Você tem que parar com isso, viu? Pensa que eu não estou vendo quantos homens entram na sua casa? É um pecado mortal, é um pecado grave! E a prostituta, abalada com a repreensão daquele monge, começou a chorar de arrependimento e disse: monge, eu quero parar com essa vida. Eu preciso parar com essa vida. Peça para Deus me dar uma chance. E o monge disse: acho bom você parar mesmo. Eu vou ficar te controlando mais de perto agora. E aquela prostituta realmente mudou de vida. E não recebeu mais nenhum homem na sua casa. E o monge ficava ali espreitando para ver se realmente ela dispensava os fregueses. E de fato, durante 10 dias, ela dispensou todos os homens que bateram à sua porta. Mas no 11º dia, ela começou a passar necessidades. Começou a sofrer com a falta de alimento. E ela não arrumava emprego porque ninguém queria uma prostituta trabalhando em casa, nem de empregada doméstica. E ela chorou muito, mas para não morrer de fome, voltou a se prostituir. E o monge viu quando homens e homens, dia e noite, voltaram a entrar na casa daquela prostituta. Até que ele, indignado, foi lá e bateu outra vez na porta da casa da prostituta. Mulher devassa! Mulher devassa, abra! E a prostituta já veio chorando. Monge, eu não consigo arrumar emprego. Eu não consigo fazer nada. Eu não tenho profissão nem estudo. Eu vou morrer de fome. Eu não tenho como mudar de vida. Eu tentei várias vezes e não consegui. E o monge disse para ela: olha aqui, venha comigo aqui fora. Eu vou te controlar bem de perto. E vou fazer o seguinte: cada homem que você receber na sua casa, eu vou colocar uma pedra aqui fora no teu quintal, para você ver a quantidade dos teus pecados mortais. E a prostituta entrou para casa chorando. Ela queria largar aquela vida, mas não conseguia. Não porque estivesse presa ao prazer, à luxúria, mas estava presa à necessidade. E ela chorava e lamentava. E sempre depois de receber algum homem, ela chorava muito com arrependimento. Suplicava a Deus o perdão. E o monge juntava do lado de fora uma pedra para cada homem que ela recebia. O monge ficava dia e noite controlando a vida daquela prostituta. Controlava o movimento de cada homem que entrava ali. E colocava sempre uma pedra nova naquele lugar e fez uma pilha de pedras. Todos os dias em que aquela prostituta saía e via aquele monte de pedras, ela chorava. Ela era desprezada no lugar. O monge a difamava, as pessoas a xingavam, e ela pensava: um dia pode ser que peguem essas pedras para me linchar. E E ela chorava muito, entrava dentro de casa, pedia perdão a Deus e chorava. Mas não conseguia sair daquela vida. E o monge sempre espreitando, sempre acrescentando novas pedras, sempre dizendo à prostituta: olha só o teu pecado, como está aumentando. E um dia aquela prostituta, dentro do seu quarto, implorou a Deus, que já que ela não conseguia mudar de vida, que ele, Deus, tirasse a sua vida. Chorando, ela dizia: meu Deus, tira a minha vida, é o único jeito de eu sair desta vida, é se o Senhor tirar a minha vida. E aconteceu que naquela noite, o anjo da morte veio e atendeu o pedido daquela prostituta, e a sua alma foi pedida. E também na mesma noite, o anjo da morte passou pela capela do monge e o levou também. Os dois morreram na mesma noite. E quando o monge abriu os olhos, ele viu que estava num lugar de tormentos, atormentados por chamas que não se extinguiam nunca. E ele sentia muita sede e aflição. E ele olhou e viu aquela prostituta no seio de Abraão, no paraíso. Ele ficou indignado, ele ficou revoltado e ele dizia: Senhor, que injustiça! Eu trabalhei na capela todos os dias da minha vida, e essa prostituta viveu aí na luxúria, no prazer, recebendo um monte de homens. Eu vivi na devoção e na pobreza, e essa prostituta viveu no luxo e no prazer, e agora ela está aí no céu e eu aqui no Hades. Eu quero uma explicação. Eu exijo uma explicação. E ele ouviu a seguinte resposta ecoando no Hades: você achava que o amor de Deus se resumia a julgar as pessoas. Enquanto você enchia o seu coração com a impureza do pecado alheio, essa mulher orava fervorosamente todos os dias e todas as noites. Enquanto você a espreitava e a julgava e condenava e colocava pedra sobre ela, ela chorava e orava, e orou e chorou mais do que você, orou muito mais do que você, e você sequer derramou uma lágrima. Esta mulher chorou tanto que ela ficou aliviada dos seus pecados, se arrependeu com tal profundidade que todos os seus pecados foram retirados e a sua alma se tornou leve, por isso ela subiu para o céu. Mas você, com todas as pedras que foi juntando por causa do pecado alheio, criou um peso tão grande que estas pedras que você juntou te arrastaram para o fundo do abismo. E ali, aquele monge não podia mais julgar ninguém, porque ele tinha sido julgado. Preste atenção. A nenhum homem e a nenhuma pessoa é dado o direito de julgar o seu semelhante, porque todos nós aqui neste mundo somos réus. E só existe um juiz, o juiz dos juízes. E é ele que julga com justiça, porque ele não julga pela aparência, ele julga segundo o coração humano. Ele é capaz de visualizar o arrependimento e traduzir o que cada lágrima significa. E aqueles que estão na soberba, achando-se santos, como os fariseus daquela época, como os religiosos da época de Jesus, ouviram e ouvirão esta mesma frase que Jesus Cristo já disse. O Senhor afirmou: as prostitutas e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino dos céus. Por isso, não julgue ninguém. Não fique espreitando e espiando a vida alheia. Dizem que o macaco senta no próprio rabo e ri do rabo dos outros. Não aponte para ninguém acusando qualquer pessoa. Cuide da sua própria vida. Se arrependa dos seus pecados. Trate de se consertar com Deus. E quando estiver ao teu alcance, pregue o amor. Absolva as pessoas. Perdoe e você também será perdoado. Não julgue e você não será julgado. Seja misericordioso e você encontrará misericórdia.